baixar o guarda-chuva. Vamos fazer o seguinte: já que a gente está na chuva, é para se molhar. Eu vou molhar com vocês também. Vamos, meu filho. Sim, sou eu, o Deus que abriu o caminho. Que é isso? Como vocês estão lindos hoje? Meu Deus do céu! Do outro lado, canta. Se você não me conhece, eu me apresento. Esse sou eu. Oh, oh, oh. Sim, sou eu que faço estremecer a terra ao ouvir alguém clamar. Que liberto de prisões ao ouvi-los adorar. Se você não me conhece, eu vim aqui pra me apresentar. Só quem tá feliz e não tem medo de chuva, levanta a mão, meu filho. Vai. Eu sou o Deus do Criador, o Deus que fez o todo bom. Eu sou Emmanuel, meu poder é minha graça. Ninguém pode entender, e contra a minha vontade ninguém pode contender. Eu sou o Deus que fez a terra e tudo que nela. Se você não me conhece, eu me apresento. O meu nome é Jeová. Oh, meu Deus! Que é isso, Rio de Janeiro? Que faço estremecer a terra ao ouvir alguém clamar. Que liberto de prisões ao ouvi-los adorar. Se você não me conhece, eu vim aqui. Só quem tá gostando do louvorzão, levanta a mão e vai. Eu sou o Deus do Criador, o todo poderoso. Eu sou Emmanuel, o meu poder, a minha graça. Ninguém pode entender. E contra minha vontade, eu tô em casa, esquece. Eu sou o Deus que fez a terra e tudo que nela. Se você não me conhece, eu me apresento. Canta! Abraça esse amigo que tá do seu lado, abraça ele, abraça. Todo mundo, abraça teu amigo aí, abraça ele. Eu estou passando aqui, canta! Eu estou passando aqui. Abraça ele, canta! Estou passando aqui. Abraça ele, vem. Abraça ele e canta. Eu estou passando aqui. No 3, eu quero ver a praça da apoteose tirando o pé do chão. No 3, no 3, no 3, vem. É 1, é 2, sai. Eu sou o Deus do Criador. Sou o Deus do Criador, Deus que fez o céu, o todo.